O jovem DJ Rodrigo Pressão do Tauá. Sente a pressão. Jovem DJ Rodrigo Pressão do Tauá. Sente a pressão. Rodrigo Pressão do Tauá. Hoje não tem hora de ir embora. Hoje ele vai ficar. Como é que deve estar feliz e achando que ganhou? Não perdi nada, acabei de me livrar. Com certeza ele vai trair mais corrupção. Sem casa, sem mim, você é a única opção. E estourei logo o Xandão, é de medo tá na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto, não resiste, eu tenho surto, o que essa gata viu em mim? No choquel, no choquel.

toda razão.